736, contigo, informação 20.8. 208 com 731. ground for this chegada para o Taiwan, partir do voo 027. Salvador. Salvador. Eu posso contato com o receptor de sobrinho. Continue o farol da bala. 485, solo 859, vira direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. prognosando uma consulta de atitude na lagoa, muitas árvores. localizado Guarulhos, GPS 1-0, Taubaté. Nível 360, seleção voo no tradição ótima, primeira curva à esquerda, transponder 5063. flexionar, vamos tratar. Hoje, não mantém por cima. Por um número. Vai que antes ele ativou. O que é a posição do olhar? Já matou na área, tá? Estamos autorizados a partir do direito alto, chamando o ponto de espera pronto, ajuste ao altímetro 101. Thank you. controle de Salvador em 10.8. 10.8, com 1.1.6. Controle Salvador, é o gol 1161, boa noite. Saúde, boa noite. Obrigado por aqui, Linda, faz 2.000. Faz 2.000, direto Linda, gol 1161.